seus lindos olhos azuis e era o de encontro com os meus. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Meu nome é Vitória, eu sou aluna do Jesuíno de Arruda e vim fazer um convite para vocês. Não deixe de ouvir todo sábado o programa Ensino Básico em Revista. Aqui você encontra muita informação, cultura, educação, música ao vivo, professores e alunos que comandam a programação. Então, não perca todo sábado a 1 da tarde, Ensino Básico em Revista, aqui na Rádio Fiscar 95.3, escute diferente.